Cara pronto, 3155. Tá 3155 ali, mantém pista largada. E mantém na 10. Índia, livre pouso, pista 17, vento 1-10 graus, 109. Gente, livre pouso, possibilidade de posicionar uma viatura da Embraer para desembarque no pátio da Bata, senhor? Gente, o Air Fox Índia será coordenado. Obrigado. Confirme o número de pessoas, que as duas passageiros. Pista com 627, mantém o ponto de espera. Trisola 55, livre decolagem, pista 90, vento 1-10 graus e 90 nós. Livre decolagem, Trisola 55. 5627 após rolagem do Airbus da TAM, autorizado a alinhar e manter pista 90. Eco Fox India, seu solo ao 06, está autorizado o backtrack na pista, reporte livrando, pista 1735, Eco Fox India. A 3155. Contato radar na decolagem, subo para nível 340, saída dela. 340, 3155. 90, vento 120 graus, 909. Trip 5446, acione identificação, desça para 5000 pés QNH 1009, autorizado chegada a mão. Uno 966, chame Centro Recife, frequência 125, correção 125, decimal 45, alterna 1265. 545, 1268, 5, gol 9, agora. Boa. Cadê o estacionário? Por favor. É no pátio da ADI ou no pátio da BATA, o Air Fox India? Gente, será recoordenado. Gol no 097.010, pronto. Lula 097, Lima tem pista 90. A Lima tem 10. Tripo 5627, decolar 208, controle 120, décima 8. 1208, gato. Tripo 5627. Tripo 5627, contato radar na decolagem, subo para nível 130, saída Conde. Ok, nível 130, subida Conde, 597, livre de decolagem, pista 10, vento 1 graus, 10 mais. Livre de decolagem, 10, gol 1097. Sete nove meia, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 13325. 5241, na escuta do controle Salvador. Afirmativo. Trip 5241, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. 260, 288, centro Recife, o trip 5241. Gol no 769, na escuta, no 796, na escuta do controle Salvador. Sete, decolar 211, controle 120, decima 8. 208, gato. 197, muito boa tarde. 1097, contato a dano da decolagem, subo para nível 360, saída da EL. 360 da EL, gol 1097, quando possível, direto bridge. Gol no 097 inicialmente, vou ir na proa de Dial. Salvador, batalha, linha 321. Xerém é 321, a linha ele cola, pista 10, vento 1, 10 graus, 90 norte. A linha ele cola na pista 10, 321. No 55, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 13325. Gente, bom dia. Bom dia. Trip 5446, dessa via para 2000 pés, que é negar 1009, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. C446, vetoração para o curso do localizador, curve à esquerda para o 120. Esquerda 120 para o localizador, C446. 546, reporte estabilizado. Reportará estabilizado. M321, decolar 215, controle em 120, decimal 8. 208, boa tarde, bom fim de semana. Dono 097, grava. Controle de Salvador, muito boa tarde, Oxanair 6321. Oxanair 6321, contato rodando a decolagem, suba para nível 380, saída Arbor. Direto ao 380, está completamente visual, tem alguma proa que a gente poderia voar para encostar um pouquinho, proa de Alepa? Chanel 6321, inicialmente vou ir na proa de Arbor. Vou a Arbor, 6321. M321, vou ir na proa de Elefa. Direto Elefa, obrigado, 6321. 1097, chame centro Recife, frequência 125, decima 1, alterna 1-3325. 251-3325, localizador 35446. 35446, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, grato. Torre Salvador 35446. 35446, continue a aproximação, reporte externo, tem de pouso baixado travado. Portará 3546. Trip 5446, cheque trem. Achou e travou. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 119. Autorizado, trip 5446. Cinco 627, 50 milhas, nordeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 5627, na escuta do controle Salvador. Cinco 627, 52 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantenha nível 130, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chame solo em 121, decimal 1. Oxené 6321, chame centro Recife, frequência 126.0-128.8. 126.0-288, obrigado, bom fim de semana. Bom voo. Trip 5446, Sol 225, ponto. Livre pista pela direita, chame Sol em 121, decimal 1. 211. Afirmativo, 121, Trip 5446. 446. Solo é o 446, livrou na sua. Trip 5446, 121, decimal 1. Noite 69, autorizado, chega da Bonf, voa Bonf, da presente, desce para 4.000 pés, QNH 1009. Boa tarde, canal 6314, próximo ponto para 1009, pronto. 6314, ali em decola, pista 10, vento 120 graus, 1009. Ali em decola, 1063, 63, 14, tripulador 230, controle em 120, decimal 8. 208, boa tarde. Boa tarde, Xanar 63, 14, decola, passa 1800. Boa tarde, contato, mantém nível 340 na saída Momo, COG, boa pós-block. Sobe direto 340, alguma chance de voar direto block? Inicialmente vou direto COGBO, 6314. Ok, cruzando 2000 agora, vou no COGBO, obrigado. Salvador, boa tarde, 3217 da TAM, pronto no posto da pista 90. Da 3217, ali decola pista 90, vento 1-10 graus, 90 nós. Ali decola pista 90, TAM 3217. 3217, decolada as 35, controle em 120, cima 8. 308, bom final de semana, 3217. Uma boa tarde, eu sou 3217. 3217, contato radar na decolagem, para nível 340, saída da EL. 340 da EL, com possibilidade de voar da presente Leda? Afirmativo, vou ir pro Leda. Direto Leda, 3217. Próximo 620. 620, a linha e decola, pista 10, vento 100 graus e 90 mais. Obrigado, vou falar com 620. Motivo, 6314, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Cidade coordenar com o centro para de brilho, 3207. 3217, gente, aguarde a coordenação. Muito obrigado. Sete, dá presente, boi bridge. Obrigado, eu tô bridge, 3217. Ou 1869, dessa via para 2000 pés, QNH 1009, autorizado, final do procedimento RLS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo via para 2000, reportará estabilizado X-Ray, gol 1869. 308, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 620, Boca Caju. Uno 620, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, saída Puca. 370, Puca. Tango Bravo Kilo Whisky, vou indo pro do Través de Paris, mantenha sob condições visuais, confirme a atitude. Papa Tango Bravo Kilo Whisky, mantenha 1.500 pés, poste no Través de Paris. Tenente Melado, é com o Fox India? Livre táxi, até táxi aí, Oscar, reporte para ingresso fixo na 7, o Eco Fox India. Visão parada, uma boa noite, do 69. Gol 1869, ciente, reporte estabilizado no curso localizador. Fox India está autorizado em ingresso, reporte alinhado pronto, cabeceira 97. Colagem pista 97, vento 1-190 graus e 90 mais. Uno 869, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 95, bom pouso. Obrigado, mais bom. Tango Vitor Alfa Alfa, controle Salvador. Eco Fox India, decolar 243, controle 120 decimal 8. 08. Frequência da torre para o gol 1869. 1869, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. TAM 3217, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1 alterna 13325. 25133325, vou para a TAM 3217. TAM 3628, controle Salvador. Torre Salvador, boa noite, Venaz. Boa noite, Venaz, continue aproximação, reporte, trem de pouso, baixado e travado. Passando externo, baixado e travado, boa noite, Venaz. Livre pouso, pista 190, vento 1-190 graus, 09 lá. Livre pouso 1-0, gol 1-869. Última aeronave. É Fox India, prossiga. Gente, mantenha sob condições visuais, 500 pés, corredor Xé. Correção 1 no mil pés, corredor Xé. TAM 3628, desça restrito a nível 120. Mantenha o perfil da chegada, TAM 3628. Gol 620 vai passando 150. Gol no 620, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685, bom voo. 2545, 2085. Na 3628. Tráfego 3 horas, 7 milhas, rumo nordeste. Papa Alfa 34, mantendo o nível 110. Uno 869, Follows 47, direita 120, 121, decimal 1. Alivar, direita 21, decimal 1. 1869, por favor. Alfa, prossiga. Afirmativo, Vitor Alfa Alfa. Na 3628, tráfego ultrapassado, desça para nível 050. Tio. Papatango, Bravo, que Luiz, reporte na portão da rotatória ou visual do campo. Uno 69, a linha e decola, pista 90, vento 1, 90, que vai ter uma altera mais. Uno, 10 graus, 10 mais. Tango Bravo que Luiz, que ciente, complete a aproximação, chame torre 1-8, decimal 95, bom pouso. Gol 1-1-69, decolagem 5-2, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, gol 1-1-69. Sinti inicialmente suba para 3.500 pés. Negar 1-0-0-9. Controle Salvador, boa tarde, 1-1-69, decola da El. 1-1-69, contato a dana decolagem, surto 360, saída da El. 360, mantém da El no 1-1-69. Eco Fox India, prossiga. Gol 1-1-69? 1-1-69, prossiga. Solicito na presente voar a posição da El ou então Bridge. 1-1-69, foi da El. Da El, 1-1-69. TAM 3628, desça via para 2.000 pés, quer negar 1009, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Via 1009, estabilizado, o O controle é o gol 1-1-69. O senhor poderia acordar pra gente voar direto o bridge, por favor? Gol 1-1-69, foi na proa de Leda. É, não adianta nada, Leda pra mim eu vou virar pra esquerda aqui, meu destino tá pra direita. Gente, gol 1-1-69, mantenha o perfil da saída. Ok, gente, muito obrigado. Tango Mike India Lima, desça inicialmente para nível 120, QNH 1009, autorizado chegada Mari, vou indo na proa de Itap. Alfa Tango Mike India Lima. Que o Luiz que tem livre pouso, pista 97, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Tango Eco Fox Trot India, sua para nível 065. Estamos no localizador, Santos 3628. TAM 3628, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. 118, decimal 95, grande, boa tarde, TAM 3628. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3628, capitão da LS. O 3628, continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado travado. O Bravo que Luiz solo aos 58, confirme o bate 4. Autorizado o ataque via pista, reporte liberando na pista 1735, Bravo que Luiz. Correção, mantenha nível 055. Gol 169, passando 150 para o 360. Gol 1169, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Recife 251, alterna 3325, gol 1169. TAM 3628, passou externo, baixado travado. TAM 3628, livre pouso, pista 90, vento 120 graus, 109. Voo na 3190, 3120, mantenha o perfil da chegada. Tango Vitor Alfa Alfa, desça para 2.500 pés. Alfa, cancela o plano de voo, dá presente? Alfa, plano cancelado aos 2.000, desça para 2.500 pés. Salvador, é o Mike de Lima. Confirme, última aeronave. É o Mike de Lima, se possível, cancela o plano e prossegue com pro da rotatória. Papatango Mike de Lima, plano cancelado aos 2000, desça para, inicialmente para 3.000 pés, correção 3.500 pés. 3500, autoriza a proa da rotatória para o Mike de Lima. Mike de Lima, voe na proa do farol da barra inicialmente. Farol da barra, Mike de Lima. Índia, confirme? Eco Fox India mantém 4.500 pés. Mike India Lima, desça para 1.500 pés. 1.500, o Mike India Lima com... Mike India Lima, QNH1009. Afirma. 3628, solo 01, direita 120, decimal 8. 120, 8, 3628. Só 3628, corrível, solo 121, decimal 1. 121, nossa, 3628. Charlie Quebec Romeo, acione e transponde 5136. Charlie Quebec Romeo, confirme chamado para pouso.